Mariano, vagamente nas portei. Esse fosse beijo de doce. Pode parar! Pode parar. Essa ideia de representação, os bastidores te fecharão pra desilusão. Pode parar. Essa ideia de representação, os bastidores. Todo mundo na mentira. É mentira. É oportunidade, combinado.